E André, a gente estava gravando e aí surgiu vários assuntos aqui, né, Sônia? Mas vai a partir desse que a gente Aí a gente falou bastante coisa, tá? E a Sônia pediu para gravar, resolveu gravar. Vamos lá. Por que é que o dragão está aqui na Terra? Por quê? Que ele está lá no abismo preso? Correntado, correntado entre aspas, né? Tá preso lá. Por que, gente, que ele tá aqui? Porque ele tá em sintonia com a humanidade da Terra. Tem um monte de gente aqui igual a ele, gente. Só não tem os conhecimentos dele. Só não tem o conhecimento dele, a força mental dele, a disciplina mental dele, que o conhecimento dele é muito grande. Mas o jeito de ser, a forma de ser, o interior. O interior tá igualzinho o dele. Sabe como é que o dragão é? Ele é um doente da mente, tá? Ele é um doente do espírito. Doente do espírito. O que que é um doente do espírito? Orgulhoso. Ele é egoísta, soberbo, arrogante, traidor, ditador, tirano. Ele é ódio puro. Ele é invejoso. Ele tem inveja de Jesus, porque ele queria ser Jesus. Ele é invejoso. Como é que é o humano da Terra, gente? Gente, como é que está a humanidade da Terra? Vejam. Como é que estão os seus colegas de trabalho, as pessoas da sua família? Como é que eles estão, gente? São boas pessoas, trabalhadores, têm família, paga as contas em dia, não comete crimes. Tá tudo bem? Tá não. Não tá não. Procura conhecer melhor a fundo, vê o jeito da pessoa, vê o tom de voz que ela usa, vê como ela fala, vê se ela perde a paciência toda hora, fica grosseira, xinga, explode de raiva, explode de raiva. O orgulho, não vou pedir desculpa, não. É difícil baixar a cabeça e pedir desculpa, é difícil. Tem uma coisa que puxa, não, não, não, não vou. O orgulho. Invejoso. A inveja. Inveja de quê? De tudo. Da sua felicidade, seu corpo, seu cabelo, seu dinheiro, seu carro, sua moto, seu apartamento, da sua felicidade. Inveja. Egoísmo, assim, ó. Do nada. Nada. Tudo meu. A gente vê isso no trânsito. No trânsito. Você quer passar? Não, eu primeiro. Eu vou bater o meu carro no seu. Eu vou arrastar o meu carro no seu. Mas eu vou passar primeiro. Primeiro eu. Você não. No trânsito, por isso que tem batida toda hora. Sabe por que que tem batida toda hora aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro? Sabe por que que tem toda hora colisão de carro, abarroamento? Por causa da falta de educação. A maioria das batidas é a falta de educação. A falta de educação e o interior da pessoa, o emocional da pessoa. A pessoa tá nervosa. A pessoa tá explodindo de raiva, tá ansiosa. Você acha que ela vai dirigir tranquila? Vocês acham que ela vai dirigir tranquila? É batida toda hora. Porque tá todo mundo doente, a maioria. Todo mundo doente. Vai na Alemanha. Vai lá na Alemanha. Vai na Suíça. O pessoal de lá não se liga muito em espiritualidade, né? A maioria lá não se liga muito, são muito materialistas. Eles podem não se ligar à espiritualidade, gente, mas eles são educados. Lá não tem batida. Na Alemanha, se tiver batida, sabe o que que acontece? aglomera gente na rua para ver a batida. Não é batida forte, não. Batidinha. Amassou só um pouquinho. Aglomera gente para ver, porque não é normal. Sabe por que não tem batida? O povo pode não ser espiritualizado, mas é educado. E eles mal sabem que estão sendo espiritualizados, sendo educados, mesmo sem saber. De alguma forma, eles estão sendo espiritualizados. Pessoa cortês, educada. Entendeu? Aí, vou dar um exemplo. Hoje eu estava saindo do trabalho, o colega falou assim, tu bebe, né, Pedro? Eu falei assim, não, já bebi muito, eu não estou bebendo mais, não. Ah, não tá bebendo mais? O outro falou, tá bebendo mais? Só tá com uma namorada? Não vai mais pra noitada? Essa é a sua razão de viver, encher a cara, pegar geral. Se tirar isso, perdeu a razão de viver. Gente, uma pessoa dessa tem ideia do que é viver em Júpiter? Tem ideia de como é a civilização em Júpiter? Uma pessoa dessa tem ideia de como é que é uma civilização em Órion, em Perseus, Calciopeia, Aldebaran? Tem ideia? Não tem, gente, não tem a mínima ideia. Essa pessoa não sabe nem quem ela é. Não sabe nem de onde ela veio. Não sabe nem para onde ela vai. Está totalmente perdido no universo. Perdido no universo. Totalmente. Gente, eu tenho contato com seres de outros mundos. Sou superior a vocês por isso? Não. Eu vejo. E não é toda hora, não, tá? É de vez em quando. Às vezes fica mais intenso, às vezes não. Gente, só visualiza. Você sabe como um ser desse que já é fraterno, que já é fraterno, já é amoroso, já não tem mais vício, que está curado do espírito. Vocês sabem como é que eles falam? Como é que eles te tratam? Gente, primeiro, o olhar deles é pura doçura. É uma doçura, parece um anjo. Esses seres carequinhos de cabeça grande, doçura. Primeiro que quando eles falam, a boca não mexe, é mental, mas você ouve perfeitamente a voz dele. Quando eles falam, parece que eles estão cantando uma melodia angélica. Parece que eles estão cantando. Você ia querer ficar do lado dele, ouvindo ele assim. A voz deles são lindas. Parece que eles estão falando uma melodia angélica. Quando eles andam, passam de um lado para outro, eles andam numa leveza, numa classe, devagarzinho, suave. Vai pegar uma coisa assim. Aí fala, irmão da terra, isso. Gritar? Não tem grito. Falar rápido. Perder a paciência. Inveja. Orgulho. Raiva. Ego inflado. Quero aparecer. Eu sou tal. Eu sou um Deus. Eu sou especial. Não tem isso, gente. Não tem. Procura ver as pessoas na rua, como elas estão andando. Como elas estão andando. Vai lá no... Entra no, na internet. Procura... Bota no Google Imagens. Bota a imagem lá do Homo Erectus. Bota da escala toda, né? Bota lá, do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, né? Neandertal, Homo sapiens. Compara só o tipo físico. O Homo sapiens já perdeu o pelo. Tu vai ver que vai perdendo pelo, né? Cabeça mudou um pouquinho. O rosto mudou bastante. Vocês acham que acabou ali? Acabou ali no Homo sapiens. Não vai mudar mais? Vai mudar mais. Vai mudar mais. O Homo sapiens é bem mais bonito, né? Do que o Neandertal, do que o Homo erectus. Nossa, se voltar muito, for lá pro Homo habilis, parece até um chimpanzézinho. Só que esses seres de Sirius, de Aldebaran, esses seres olham para nós como se nós olhássemos, do mesmo jeito que a gente olha o Australopithecus. Eles olham para a gente como se fosse nós olhando para o Australopithecus. Nós somos grosseiros. Sabia disso? Muito grosseiros. Todos nós. Nós somos grossos. Nós somos raivosos, impacientes. Nós somos invejosos, ciumentos, agressivos. Nós somos agressivos. Nós somos agressivos. Todos nós. Não tem exceção. Todos nós somos agressivos. A Sônia é agressiva, eu sou agressivo, Sabrina é agressiva, vocês são agressivos. Todos nós. Nós somos doentes. Todos nós. Muito doentes. A gente só vai perceber que a gente é doente mesmo se pegassem a gente, colocassem a gente no planeta deles para passar uma semana lá. Passa uma semana lá com eles. Passa uma semana em Marte. Passa uma semana em Júpiter. Sabe como é que eles vão olhar para a gente se a gente passar uma semana lá? Com amor, fraternidade, carinho e piedade. Piedade. Jesus Cristo, quando pregou no barquinho, estava num barquinho, as pessoas estavam em cima de umas rochas, ouvindo ele, o apóstolo perguntou: Mestre, por que o Senhor fala em parábolas? Por que esse povo não vai entender o que eu digo? Eu tenho que falar em parábolas. Olha para eles. O coração deles está endurecido. Eles têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Eu disse isso. E continuo dizendo isso até hoje. Continuo dizendo isso. Porque está a mesma coisa. Pouco mudou. Pouco mudou. Pouco mudou. É lento o negócio aqui. A coisa aqui é lenta. É lenta. Por quê? Que quando o astro intruso, o planeta Chupão, quando ele passa aqui na Terra a cada 13.332 anos, por que que quando ele passa aqui o planeta vira uma bagunça? É maremoto, terremoto, um atrás do outro, tsunami, ciclone, tufão. Continentes submergem, outros emergem. Tudo muda. Vira assim um pandemônio. Não fica, fica vários dias assim. Fica um tempo assim. Até o negócio regularizar. Há desencarnes em massa. Por quê? Por que que quando ele passa aqui não continua tudo, não fica tudo bem? Que nem os outros planetas. Porque o astro intruso, quando passa do lado de Júpiter, Júpiter não acontece nada. Não tem maremoto, não tem terremoto, o planeta não treme. Marte também não. Por quê? Porque não tem sintonia, gente. No astro intruso é como se fosse um planeta, um inferno em forma de planeta. É um inferno. Com seres com vibrações baixíssimas. a cada 6.666 anos, ele também passa perto, pela Terra, mas não pertinho como a cada 13.332. A cada 6.666, ele passa muito longe, muito distante. E pouco afeta aqui, dá uns negocinhos só, a gente nem percebe. Mas por que que ele passa longe a cada 6.666? Ele é um ônibus. Ele é um ônibus que leva almas. Ele vai passando pelo universo, ele descarrega almas, puxa outras, aí passa para outro planeta, descarrega alguns, puxa outros. É assim o tempo todo. Quando ele passa a cada 6.666 anos, ele descarrega algumas alminhas aqui na Terra, que ficaram lá um bom tempo, que ficaram lá milênios, para uma nova chance, né? Que Deus é misericordioso, ele dá a chance. Os próprios espíritos que estão lá pedem uma nova chance. Muitos deles, quando encarnam aqui, esquece tudo, esquece que tiveram no astro intruso, mas voltam altruístas, voltam fazendo o bem, querendo se espiritualizar, mas tem uma outra parte que volta e repete tudo de novo. Repete tudo de novo, mesmo tendo passado o pão que o diabo amassou no astro intruso. Repete fazendo tudo de novo. Olha, faz os cálculos. Sabe o Apocalipse que está na Bíblia? Juízo final? Não é juízo final, é juízo geral. Porque são vários juízos. Acontece Apocalipse toda hora. Nós já tivemos aqui na Terra, em média, mais de 350 mil apocalipses. Mais de 350 mil apocalipses. Tá? Multiplica lá os 13.333 anos. Vezes os 350, faz o cálculo aí, que eu sou péssimo em matemática. Vai dar o tempo que o planeta Terra existe. 4 bilhões, 600 e tantos mil anos, 666 mil anos, mais ou menos isso que o planeta Terra tem. 4 bilhões e 600 e tantos mil anos que o astro intruso passa a cada 13.332 anos. O que vai acontecer agora, daqui a algum tempinho, que ele está chegando, não é a primeira vez. Outra coisa, não adianta se esconder. Ah, eu vou para o alto da montanha, vou morar lá, quando o astro intruso passar, vai ficar tudo bem. Eu vou me refugiar, vou sair das costas, porque vai ter maremoto, né? Vai ter tsunami, vou sair de perto da praia, vou para o alto da montanha. Isso aí é uma visão espiritual desse tamanhozinho aqui, né? Não adianta se esconder. É sintonia. Montanhas, vales, rios, vão tudo desaparecer. Tu vai estar lá na montanha, a montanha vai desaparecer, vai cair, porque vai ter terremotos, vai desmoronar tudo, muita coisa vai para debaixo do mar. Não adianta ir para a montanha. Sabe como é que foge do astro intruso? Sabe qual é a única forma de fugir do astro intruso? Modificar radicalmente o seu interior, fazer uma reforma moral profunda, se curar, fazer uma reforma moral profunda, aí você foge do astro intruso. Ah, mas eu fiz uma reforma moral profunda, virei fraterno, e quando o astro intruso veio, o cataclismo me pegou e me matou. Ô, Pedro, não deu certo o que você me disse. Eu vou falar, deu certo. Sua morte foi um prêmio, foi libertação. Teu espírito vai sair, tu vai para outro planeta. Tu vai para outro planeta, tu vai embora da Terra. Quando o astro intruso passar, 2/3 da população encarnada e desencarnada vai ser puxada para ele, tá? Claro que os encarnados vai ser através do desencarne, através dos cataclismos que vão acontecer, não só os cataclismos. Depois dos cataclismos, vai muita gente morrer de fome, de sede, porque vai acabar comida, vai acabar água, vai acabar tecnologia, não vai funcionar, não vai ter internet, não vai ter luz, que vai acabar as estradas, vai destruir tudo. 2/3 vai para o astro intruso. Uma outra parte vai ficar no plano espiritual da Terra para encarnar aqui. Uma parte pequena, pequenininha, vai ser mandado para outros mundos mais evoluídos. Gente que evoluiu muito, que se esforçou, se dedicou, vai para outros mundos. vai ficar encarnado aqui mais ou menos umas 140 mil pessoas só. 140 mil. Vai dizimar quase a população toda da Terra. Não, 140 mil é fictício. Sim, mas Ramatiz diz que vai ficar 140 mil. E aí o que vai acontecer? Como a população é diminuta, 140 mil é muito pouca gente, vai ter procriação? Vai, mas vai demorar, né? Aí vai ficar um monte de espírito no plano espiritual querendo encarnar, e vai demorar para encarnar, vai ficar maior tempão lá, porque tem pouca gente procriando, vai ser devagar, vai ficar um bom tempo lá. E vão ter que reconstruir o planeta. A Lemúria e a Atlântida vai subir de novo. A Austrália vai virar uma ilha. A Austrália vai virar uma ilhazinha. Vai mudar tudo. A camada de ozônio vai ser quase toda destruída. Vai ter um superaquecimento potente. O sol vai bater aqui, vai ter que se abrigar, senão vai queimar tudo. As pessoas vão ficar torcendo para anoitecer, porque não vai ter ar-condicionado, não vai ter nem ventilador, não vai ter eletricidade. Só vai ter que se esconder embaixo de uma caverna, alguma coisa, e ficar passando ali suando, suando, suando, suando. Sei lá quantos graus vai fazer. Muita gente vai morrer de calor. Ô, Pedro, você tá exagerando. Isso é loucura. Isso não existe. Ué, vai lá reclamar com o Ramatiz. Ele tá lá. Espírito evoluidíssimo. Ele que trouxe isso, através da psicografia. Ele que trouxe isso. Ontem, estava orando com a Sônia, aí vem um espírito em mim, um Exu, pela primeira vez, Exu, o anjo da morte. Aí ele falou um monte de coisa, eu deixei ele falar com ela. Falou de umas pessoas aí, que são bem complicadas, que vão para um planeta, ele falou que essas pessoas vão para um planeta, depois que desencarnarem, vão para um planeta bem primitivo, mas vão lá para sofrer mesmo. Passar o pão que já amassou mesmo, sofrer. Aí vão passar algumas encarnações lá e depois que eles vão ser retirados e vão ser colocados para encarnar num planeta também primitivo, mas lá o povo é fraterno. É primitivo, mas o povo é fraterno. São tribos. E aí ele vai ser, essas pessoas, esses espíritos vão ser colocados lá para começarem a ser colocados no caminho do amor, sem tecnologia nenhuma, no caminho do amor. Lá. Mas antes vai passar tem uma temporada nesse planetinha. Aí ele me mostrou na minha mente o planeta. O planeta é menor do que a Terra, é um planeta pequenininho. Ele falou para mim que é mais ou menos uns 8 mil quilômetros de diâmetro. A Terra tem 13.700 e pouco. Esse planeta tem 8 mil quilômetros de diâmetro, mais ou menos. Ele é pequeno, vermelho. Vermelhão, sangue, bem na periferia da galáxia, tudo escuro em volta, escuridão total, bem na periferia. Eu vi vulcões, lava, vulcões em erupção no planeta inteiro, é vulcão explodindo, com lavas correndo. Aí eu falei para ele, como é que eles vão viver aí? Aí ele falou, tem encarnações aí. Só que a vida aí é doída, o negócio é dolorido, tem que lutar para viver o tempo inteiro, não tem nem tempo de fazer maldade, tem que lutar para sobreviver o tempo inteiro. É doído, calor, um calor insuportável. Os corpos são bem densos, bem pesadões. Aí eu falei, que é isso? Ele falou assim, é. Eu falei, quem vem? Aí ele falou assim, ah, aqui, tiranos, ditadores, pessoa que é ódio puro, pura raiva, sabe, pessoa difícil. A gente vê vários na rua, não é só político não, gente. A gente vê na rua aí o tempo todo, gente difícil. Vocês não vê? Não tem na família da gente? Até na família da gente tem. Gente difícil. Que é difícil de diálogo, distorce tudo que tu fala, briga contigo, perde a paciência, grita. Quando tu começa a se levar, eleva a vibração só de vocês, vai elevando. Ora o dia todo, faz meditação, faz de forma íntima, eleva a sua vibração para vocês verem o que vai acontecer quando vocês pararem do lado de certas pessoas na rua, no trabalho. Vocês vão ficar incomodados, gente, não vão conseguir ficar do lado, vai machucar vocês, vocês vão querer sair de perto. Já aconteceu comigo várias vezes, eu me encolhi assim, ó, que tava machucando. Aí o pai João vem e fala, meu filho, se controla, São seus irmãos. Eu falo, eu sei, pai João, mas o negócio tá feio, que eu tô sentindo, tá doendo. Ele fala assim, essa é a vibração da humanidade da Terra. Tem muita gente assim, até quem está se espiritualizando, que acha que está se espiritualizando. Acha que está. Jamar falou que o dragão, não sei se foi Jamar ou foi Jesus na roupagem do Exu. Foi um dos dois, foi Jesus, foi Jamar, falou que o dragão vai ser recolhido. O dragão está aqui há centenas de milênios. Centenas de milênios. Tá? Ele chegou aqui, ainda estava aqui o Australopithecus. Ele está aqui até hoje. Tá. Durante todo esse tempo, essa eternidade, ele sintonizou com muitas mentes aqui da Terra. Seja famoso ou não famoso, político ou não político, artista ou não artista, ele sintonizou, porque o negócio dele é subjugar o máximo de zen de gente que puder, porque ele não se interessa em nada material, riqueza, nada disso. Ele quer dominar uma humanidade, planetas, ele quer comandar planetas, ele quer comandar o universo, ele quer ser Deus. Só que ele quer comandar de uma forma ditatorial. Não é de uma forma fraterna, respeitando o livre-arbítrio que nem Deus faz. Não. De uma forma tirana, ditatorial. Tá? Então, durante todo esse tempo, muitos que estão aqui encarnados hoje já vêm encarnando e desencarnando aqui na Terra há muito tempo. Às vezes sai, é tirado para um planeta, volta para a Terra, ou então vai para o astro intruso, aí depois o astro intruso volta para cá. Aí você tem uma chance de encarnar de novo na Terra, volta para a Terra, repete tudo de novo, já está assim, ó, milênios e milênios e milênios, né? O que ele fez durante esse tempo todo, dragão? O que ele fez? Tudo bem, é resgate, tá, gente, de espírito, porque quando a gente está fazendo essas palestras, eles trazem os espíritos para ouvir, tá? Para ouvir o que está sendo dito, tá? Então, o que acontece? O dragão foi ligando a mente dele a todos esses espíritos. Nós, encarnados, desencarnados, todos subjugados por eles, por ele, pelo dragão número um, todos subjugados por ele. E essa ligação com ele já dura por milênios, milênios. Então, o que aconteceu com muitos de nós? Nós já nos acostumamos com essa ligação. É como se fosse um processo de parasitismo muito antigo. Se tirar de repente, se fizer o desligamento de repente, o que vai acontecer se fizer o desligamento de repente? Se desligar. As pessoas vão surtar, gente. Elas vão surtar. Por isso que vieram aqui avisar. Porque quando ele for levado, vão desfazer todas essas ligações com muita gente na Terra, encarnada e desencarnada. E quando for feito esses desligamento mental, esses grilhões mentais foram desfeitos, as pessoas vão surtar, gente. A gente vai ver isso aqui. Eu não sei quando é. Não sei quando é. Mas a gente vai ver muita gente surtando. Entendeu? Quer que eu pare a gravação? Tá. Então, vai acontecer isso. Só que muita gente vai achar que é ficção científica, que é ficção, que é maluquice, que não existe, né? Que isso é do cérebro. Isso é do cérebro. O cérebro físico, ele só externa a sua condição mental, que é o espírito. Ele só é um veículo para externar o seu espírito. O cérebro físico morreu, o corpo físico morreu, a consciência sai, e você continua sendo quem você é. Continua sendo quem você é. Agora, aqueles que se esforçam para melhorar, mesmo às vezes, de vez em quando, normal, perder um pouquinho a paciência, normal e tal, mas rapidinho se recupera, já volta. Se esforça para melhorar. Quando se livrar do corpo físico pesado, denso, né, tirar esse peso, essa carga hormonal toda que faz a gente ter um monte de emoções e tudo mais, ficar mais leve, mais tranquilo e tudo mais, aí vai para uma esfera melhor, pela sintonia, vai para um plano espiritual mais leve, mais sutil, mais amor, mais fraternidade, mas por causa da dedicação da pessoa. Por causa da dedicação. Agora, quem não se dedica, né, vai embora. Vai embora. Se vocês lerem os livros de Ramatiz, se vocês lerem o livro dele que fala do astro intruso, que fala de várias coisas, quando vocês lerem, vai ter gente que vai ler e falar assim, pô, esse cara tá esculachando a gente. Tá esculachando. Ele tá exagerando, ele tá muito duro. É isso que a gente vai achar. Só que ele não tá esculachando a gente, não, gente. Ele tá falando a verdade. É o que nós somos. É o que nós somos. Olha a internet, gente. Gente, olha a internet. Olhem os vídeos variados que tem na internet. Não é só de coisa espiritual, não. Vê uma música bonita, alguma coisa. Vê as reportagens de artistas, de políticos, gente famosa. Vê as reportagens. Olha as redes sociais. Redes sociais que nós temos aí. As discussões por causa de política. Por causa de política. Como que as pessoas discutem por causa da política? As pessoas se degladiam. A internet virou campo de guerra. A internet, muita gente mostra quem ela é na internet, porque é fácil ficar atrás de um computador, né? Não estão me vendo. Agora eu vou mostrar quem eu sou. Quem eu sou verdadeiramente por dentro. Meu interior aqui. Aí tá lá os insultos, as brigas, os ataques, as discussões. Discussões pesadas de respeito. Vê lá. Comentários nos vídeos, redes sociais, os ataques. E muitas das vezes brigando por políticos que não são bons políticos, tanto de um partido como de outro. É tudo ruim. É tudo complicado. Tá brigando por coisa ruim. Não tem um bom. Estão brigando em vão. Então, será que... Vamos expandir, gente. Vamos para fora do planeta. Vamos para... Aqui não é regra, aqui é exceção. Vamos para onde é regra. Vamos para Sirius. Vamos para Orion. Vamos para Vega. Vamos supor que lá tem a internet deles lá. Como é que deve ser os comentários nas redes sociais? Como é que deve ser a relação entre eles? Como é que eles se tratam? Povo fraterno, que é puro amor. Como é que eles se tratam? Será que eles se ofendem? Será que eles se insultam? Será que eles gritam um com o outro? Será que eles perdem a paciência um com o outro? Será que um casal lá tem ciúme um do outro? Será que um dá em cima da mulher do outro? A mulher dá em cima do outro homem? Será que um sente inveja do outro? Será que eles são gananciosos, arrogantes, soberbos, egoístas, violentos? Xingam um outro, grita, vai pro bar encher a cara. Será que lá tem bar? Será que lá tem vício? Tem cigarro, cerveja, droga? Lá tem? Tem não, gente. Não tem nada disso. Eles se respeitam. Se alguém perdeu o equilíbrio, sabe o que, é que eles fazem? Se alguém perdeu o equilíbrio, eles tiram o espírito de lá e botam no planeta primitivo. Vai lá recomeçar. Tu tá retrocedendo. Vai lá recomeçar. Quem imagina 100 maçãs com uma podre? Essa maçã podre vai contaminar as outras. Então vamos tirar a maçã podre. Joga lá. Joga na barbárie. Joga pro planeta Terra. Vai lá. Joga lá no chiqueiro. Entendeu? É assim. Aqui não. Não vai causar desequilíbrio aqui, não. Porque aqui a gente já é fraterno. E não tem essa de pelo amor de Deus. Não. Não tem, gente. É que nem quando a gente desencarna. Chegou lá, os mentores são muito amorosos. Mas eles vão te mandar para o mundo primitivo. Eles não vão te mandar com raiva, não. Sabe como é que eles vão falar? Imagina que eles estão te mandando para o mundo primitivo. Você chorando, porque ele te mostrou o planeta, você viu o que, que tu vai passar, você viu que tu vai passar um dobrado lá. Aí vai vir um espírito bem elevado, ele vai falar assim contigo: minha filha, vai ser bom para você, você vai evoluir, você vai crescer, é uma misericórdia de Jesus para você. Aproveita essa oportunidade que você não aproveitou na Terra. Lá você vai ter o seu aprendizado. Você vai crescer. Você vai ficar 10.500 anos lá. Você vai ter 50 mil encarnações. Depois dessas 50 mil encarnações, você vai ter uma grande oportunidade de voltar para o planeta Terra. Tá bom, minha filha? Vai com Deus. Vai com Jesus. É assim que eles vão falar, com todo amor e com todo carinho. Legal, né? Já fui levado em desdobramento? Eu fui levado em desdobramento para um tipo um aeroporto de naves. Naves. Totalmente consciente. Aí, eles me levaram dentro de uma nave, onde espíritos daqui da Terra estavam sendo levados para encarnar num planeta primitivo. Não era dos piores, não. Era tipo um planeta, como se fosse o planeta Terra, na Idade Média. Já tinha cerveja, já tinha bebida. Esse planeta já tem bebida. A cerveja deles lá. Tem um monte de coisa complicada. Sabe o que aconteceu na nave? O que eu vi na nave? Não eram todos os espíritos, não. Mas uma certa quantidade. Comemorando. Gritando, rindo. Comemorando que estavam indo para esse planeta. Porque lá tem vícios, tem festa. Só que tem uma coisa. Eles nem imaginam o que eles vão passar lá. Porque lá, se tu pisar num pé de alguém, a pessoa puxa a espada e enfia na tua barriga. Se você der um esbarrão e alguém não pedir desculpa, a pessoa arranca a tua cabeça fora com a espada. Qualquer coisinha, tu toma um safanão. Cheio de religião castradora. Se tu não seguir a religião deles, tu é morto. Qualquer coisinha, tu é preso na masmorra. Bem complicado, não tem tecnologia. Muitos passam fome. A política lá, os tributos são bem altos. Tu tem que pagar para trabalhar. Tu fica bem pouquinho para você. Tu fica na pobreza. E se tu não pagar, preso. Ou até morto. E eles estavam comemorando, porque eles não estavam vendo essa parte, eles estavam só vendo os vícios que eles iam poder continuar. Entendeu? Então, é exagero? Não. Os espíritos aqui estão exagerando? Não estão, não. Não estão, não. É fácil? Não. A reforma íntima de verdade? Largar os vícios de verdade? Fácil? Eu tenho que lutar todo dia contra tudo isso. Muito. Não é pouco, não. É muito. Todo dia. Né? Porque o que acontece? Era fácil. Era muito fácil. Muito. Era só eu fazer assim, ó. Vem 10. Muito fácil. Né? Sempre tive um magnetismo forte e não sabia o porquê. Hoje eu sei que é o meu magnetismo. Falava, conseguia o que queria. Eu hipnotizava sem saber. Convencia. Né? E a gente sempre sabe, mesmo sabendo que tem um potencial imenso para conseguir certas coisas, a gente tem que dizer não. Mas sabe que se for lá, vai conseguir muita coisa. Muita. Então, só que a gente enxerga o lado de lá, né? E o lado de lá é a Vera. O bicho pega. É a Vera. Se for pra baixo, tem gente lá embaixo, dimensões inferiores, que sabe quando chega lá, sabe como é que fica? Fica parado que nem uma estátua, com os olhos esbugalhados, assim. Porque o horror com que está sendo visto é tão grande, mas tão grande, que a pessoa fica em estado de choque, desesperada. Ateu, religioso, espírita, evangélico, político, artista, que hoje aqui está na ilusão, com carrão, cheio de luxo, milionário, lá embaixo é só mais um. É um trapo humano. Não tem carrão, não tem milionário, não tem casarão, não tem fama, não tem gente bajulando, tratando você que nem rei. Muito pelo contrário, vai ser muito esculachado. Muito. Vai ser trucidado. Trucidado. Fica assim. É tortura. Eu já vi. Tem uma psicografia aqui em mim, aqui. Psicografaram através de mim. Sabe o que está escrito lá? Tem a psicografia lá de uma fofoqueira desencarnada. Fofoqueira. Aquela que quando está na casa dela, escutou qualquer barulhinho, está no portão para olhar. Sabe da vida de todo mundo. Faz fofoca dos outros, fala mal dos outros. Tem uma vida normal, não faz mal a ninguém. Só faz fofoca, só causa destruição com a língua. Fofoca. Desencarnou. Foi para um umbral. Sabe o que eu vi? Uns espíritos com aparência bem demoníaca, tipo uns capetões bem feios, pegando uma pá, cheio de dejeto no chão, misturado com areia, dejeto mesmo, misturado com areia, bem fedorento, enfia pá assim, ó, joga na boca dela, enfia pá, joga, empurra, e quando a pá entra, não é com carinho, não, é trucidando tudo mesmo, jogando, arrebentando tudo por dentro. Aí se ele cansar, aí os demônios se revezam, né? Fica que cansa, né? Cansa. Aí os demônios se revezam. Aí sai. Agora deixa um pouco, deixa um pouquinho. Toma, fofoqueira. Puf, na boca. Ou então eles pegam uma faca e falam assim, ah, vamos mudar a tortura aqui. Pega uma faca, corta a língua. Aí o que que acontece? A língua cresce de novo. Aí corta de novo, repetidas vezes, a fofoqueira, a vizinha fofoqueira, que é gente boa, é gente boa, é legal, só faz fofoca. Entendeu? Então, é complicado, muito complicado. Tá exagerando? Não. Os filmes mostram muitas coisas? Mostra, mas às vezes não pode mostrar muita coisa porque vai chocar, né? Pode. Pode. Tem que mostrar vampiro bonitinho. Tem que mostrar o Edward, Bela. Tem que ser gente bonitinha. É romance de vampiros. Só que nem sabe como é que é um vampiro astral de verdade. Porque existe vampiro. Lá no plano astral. Existe lobisomem. Licantropia, zoantropia, já ouviu falar? Zoantropia? Seres humanos, espíritos de seres humanos que perde a forma e vira um animal, vira uma besta, porque levou uma vida aqui igual uma besta. Perde a paciência, Perde a paciência. É truculento com os outros, grosseiro, xinga, ofende. Parece uma besta. Não é nem um animal, é uma besta mesmo. O perispírito vai mudando durante a encarnação. Durante a encarnação. Desencarnou, real face. Olha quem ele verdadeiramente é. Mostra. Como é que vocês acham que é o espírito do Chico Xavier? O Chico Xavier não era bonito fisicamente. Ele não era um gato. Não era. Mas como é que é o espírito dele? Como é que é? O espírito Atafon foi no meu quarto uma vez. O Atafon, para me levar no abismo. Para me levar lá no abismo. O Atafon, ele é um espírito evoluidíssimo. Parece um anjo. Quando ele entrou no meu quarto, eu entrei no berreiro, porque você sente, né? A vibração do amor é uma coisa descomunal. Se ele encarnar, será que ele vai ter a mesma beleza que o espírito dele tem? Vai ter a mesma beleza? Eu já vi o espírito da Sabrina. Ela é bonita, né? Ela é uma mulher bonita, Sabrina. Legal. Como é que é o espírito dela? Não é porque é minha namorada, não. Eu vi. Eu não vou falar mentira, eu vou falar o que eu vi. Já viu aqueles desenhos de mangá? Que tem aquelas mulheres com cabelo liso, escorrido, que vai até o chão, que voa, cabelo que voa. Narizinho fininho, boquinha. Olho verde, pele morena, mas o olho verde, bem exótica. Os seios lindos. Barriga zero, cinturinha desse tamanho, quadril largo, curvas perfeitas, linda, lindíssima, lindíssima. Eu nunca vi nenhuma mulher tão linda aqui na Terra como o espírito dela. É o espírito dela. Teve uma moça que veio aqui, uma médica, eu vi o espírito dela também. Ela era uma ninfa encarnada, não é elemental não, tá? Existem as ninfas, um corpo de seres humanos grande. A garota era uma médica, era uma pessoa que tinha uma boa aparência, mas o espírito dela era linda também. Eu vi o espírito dela, era linda, uma luz bonita. Parece conto de fadas, sabe? Que você vê essas coisinhas, gente com orelha pontudinha, com cara de elfa. Isso tudo existe no plano espiritual. Fadinha, tudo isso tem, gnominho. Tudo isso tem, gente. Elemental da natureza. Mariazinha, a real face da Mariazinha, o Erê que incorpora em mim. A Mariazinha, ela vive numa outra dimensão, chamada Antária. Uma dimensão daqui ligada ao planeta Terra. Era desse tamanhozinho assim, ó. Mas quando ela se mostrou pra mim, ela se mostrou como uma garotinha pequenininha. Pequenininha, assim, de vestidinho e tal. Mas ela plasmou uma imagem. Mas a real face dela era desse tamanhozinho assim. Eu fui levado lá nessa dimensão. Eu vi numa floresta ela e mais uns outros erês desse tamanhozinho também, tudo brincando, dançando, brincando de estátua. Eles ficavam dançando e de repente parava assim, fazia estátua. Aí depois dançava de novo, aí parava fazendo brincando de estátua. Eles são bem alegres, bem, bem engraçados. Então, essas coisas existem, mas a gente que vai definir como é que vai ser o nosso espírito, se ele vai ser muito belo, com uma luz maravilhosa, ou se ele vai ser feio. A gente, a nossa mente é que vai criar, é a nossa mente. Nossa mente cria, o nosso interior. Nosso interior é que mostra verdadeiramente como é que é o nosso espírito. Verdadeiramente como é que é o nosso espírito, é a nossa mente. Aí a gente decide se a gente vai seguir a maioria, o que parece que é normal, que já está tão entranhado, que já virou, está tranquilo, ou se a gente for chamado de louco. Quando você começar a ser chamado de louco, maluco, é porque tá bom. Começou a ser chamado de louco, tu tá bem, meu amigo. Mas tu tá muito bem. Que eles te chamem mais de maluco. Deixa chamar. Sabe por quê? Porque depois que a ilusão acabar, eles têm destino. Ele já tem destino. E você também. Só que o teu vai ser totalmente diferente do deles. E não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. As religiões estão aí, do jeito que a pessoa possa entender. Ah, não acredito em reencarnação. Não tem problema, filho. Se enfuna na igreja evangélica e segue tudo que Jesus ensinou. Não precisa acreditar em reencarnação. Se enfuna lá na igreja evangélica e segue lá o que ele ensinou. Você pode, às vezes, interpretar algumas coisas diferentes, errado, mas não tem problema. Vai lá. Eu sei que tu vai ficar num caminho bom, mesmo não interpretando tudo como é na realidade. E não tenta convencer ele que reencarnação existe. Abraça ele, ama e fala assim: irmão, não vamos falar sobre isso não, porque eu penso de uma forma, pensa de outra, mas eu respeito a tua forma de pensar, vamos falar de Deus. Brigar por causa disso é insanidade, é imaturidade espiritual. É imaturidade, é criança, é coisa de criança espiritual. Entendeu? Porque depois que desencarnar, a gente chegar lá, as lembranças vão voltar, as lembranças vão vir, ele vai ver que aquilo existe mesmo, que quer reencarnação mesmo, que não tem como fugir, e aí pronto, porque ele vai ver. Porque para ele acreditar, ele vai ter que ver. Se você falar, ele não vai acreditar. Você vai gastar saliva à toa. Vai jogar pérolas aos porcos. Ele não está preparado, muitos desses não estão preparados para aquele conhecimento. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Entendeu? Então, deixa ele lá no beabá dele, porque o beabá está dando certo. O beabá está dando certo, ele está no caminho retinho. Deixa ele. Está bem limitado, está bem, mas está certo. Deixa. Eu já perdi muita paciência, hoje não perco mais, não. É burrice. Foi burrice minha. Eu errei. Hoje eu vejo a coisa de outra forma. Entendeu? Então, gente, essas coisas existem. Tá? Eu vou parar o vídeo porque está tendo os resgates aqui, porque espíritos foram trazidos para ouvir. Eu não sei se vai vir algum espírito hoje. Já teve umas canalizações sutis aqui. Teve uma hora que eu falei de Jesus, eu falei eu não sou Jesus, mas teve uma canalização rápida e ele falou, então saiu eu, como se eu fosse ele, não era lá ele falando. Mas foi bem rápido. Então, quando a gente está falando, os espíritos acabam encostando um pouquinho, então, às vezes, o modo de falar muda, né? A gente tem a mediunidade aflorada, quem é médium sabe que, às vezes, a forma de falar muda e tal. Mas quem falou fui eu, Pedro, tá? A gente vai parar esse vídeo aqui, que a gente vai fazer o trabalho aqui, e se tiver mais alguma coisa, a gente grava de novo, tá? Fiquem todos com Deus.